Quebec, saneamento, reporte pronto para o ataque. Reporte aí, vou pegar. Romeu 097, essa identificação do SG, chegada bomba 050. A gente estava dando 014. Dia chegada para o 050. Controle azul 4065. 4065, contato radar da decolagem sobre dia saída da ESA, Maranhão 327. Tá, alguma posição aí pra frente? Azul 4065, contra a ESA. Tá, é o gráfico. Correto, reporte pronto para o pushback de funcionamento. Com quem está na posição 02 do Patiolo? Posição 1, posição 2, 22. Tá. Na MA314, atento ao Kong da Gol no través do portão 04, autorizado Juliette para o portão 05. Somos 26, direita 121, decimal 9. Direita 209, bom, 98. Nave 00, 4462. 4462, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Rodando, nave, voando 8-9, com 3-0-0-0-1. 2 do 4, 2, mantenha, mantenha. 1, alterna, 1, 2, 3, 8. Ok, recife 1, 2, 5, 1. Recife 1, 2, 5, 1. Acima, chamamento 3, 1, 5. 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Fecha 25, 1, 2, 3, 2, 4. Mala 5, o ajuste de altímetro 1, 0, 1, 4. Vieng, 25, antena da M, 0, 1, 4. Travou a terra do 3, né? Ok, descendo após etapa 2, 5, 0, 0. É o R-Nave, o ajuste no 0, 1, 4. Tá, 3835, após Bonk, voa Sierra Vito 368. Bonk, Sierra Vito 368, chefe. Controle, o M 321, contato radar na decolagem, sobe via sair da água para nível 360. Já, 360, 6321. Próxima Juliette, com 985. Com 885. É, campeão. Atento a Wang da Gol, taxiano para o ponto de espera que está passando agora através do portão 05. Passagem do mesmo, está autorizado Juliette para o portão 10. Fazendo nada da companhia, Juliette, portão 10, com 1885. Tomador, C3155, informação, papá, pronto, campeão, Guarulhos. 1885, 5, portão é 10. Portão 10, boa noite. Portão 3155, Palmas Recurso Papá, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeu, via pêndulo 10, Papá Alfa Índia, DCT 1 Bade, pêndulo 44, após sair conforme rota do plano de voo, e o 320, saída Dael, Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5561, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Então, 5-5 autorizado Guarulhos, nível 320, aperto 10, Piraí, Umbades, aperto 44. Decola, pistola 0, curva direita, Dael, Leda, Motiva, controle 208, transponder 5561, 3155, posição 11. São 3155, capilamento correto, é aporte pronto para o puxo da quilômetro. Deus, obrigado. Luiz. 1097, confirme profissão, até. Tá? 1097, confirme pro. Não. 1097, reporte. Após desvio, sua chave do 368. 368? Afirmo, gol no 097. 368, tá? 16, ficou no lado aliás e mantém esse lugar. Aí mantém, então, no 0.1. Puxa, né, 227, autorizado Serra Bravo, Golfe Lima, via Opera November, 857, Mossul, nível 360, saída Dael, Leda, DCT Irume, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5543, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 360 autorizado Galeão, decola da Euleta direto Irume, Open November 857, Mossul com a curva direita na saída. 5543 Oceano 208, controle. Puxa, né, 6227, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, funcionamento. Por favor. Aprovo 368, após processo no UR na 1014. Segundo lá, se vier turma do 0 graus, 1, 2, 1, 2, 2, ah, autorizado. Quem vai falar já, 1, 0, 1, 2, 1, 8, 8, 4, após o 800 companhia, já é mantendo. Ali mantendo 0, 1, 8, espaço. É 3, 2, 1, não aguarda. Declaro 3-0, controle 1-2-0, décima 8, boa viagem. 1-2-0-8, obrigado. 0-0-6, autorizado a RNAVITAR, pista 1-0, sai como número 2, segue tráfego a 8 milhas, passa mantendo 2.500 pés, mapa 3-2-0, com uma mais tarde indicada. Gol 366, 2.500 pés, observando o tráfego. 3-2-3-5. 3-1-6-5-9, muito boa tarde, Natal. 3172 está estabilizado. 3172, torre 118, decimal 5. Torre 118, decimal. Ok, 3172, 118, decimal 95. 7195, sim. 3172. 1659, contato radar decolagem, sobe via seu Dedael. para o nível 360. Ok, Dragão Lady Room, estação 360, voo 1659. 462 autorizado, Juliette, para o portão 01. Juliette. Uno 097, desce para 4000 pés. Autorizado a RNAV da pista 10. Para o juiz, fala do 10, não posso. 4000 pés, 1014, como é estabilizado com 1097. Do vento 1000 graus com 12 nós, ajuste altímetro 014, 1014, pista 10. A seca sem chuva na vertical, pouso autorizado. Autorizado, pouso, sendo as condições, 13172. Não, Kilo Romeo, informo que está inteligível. Não, Kilo Romeo, informo que desistiu. Oi, boa viagem. Bom, 3208, bom, 1884, obrigado, boa tarde. Boa ponte de passagem do Azul, do Embraer da Azul, que irá parquear no portão 01, autorizado para o chuveiro de acionamento, reporte pronto para o táxi. Pode acionar. 1984, contato com a decolagem sobre o dia 6 da PUCA, para o nível 230. Dia PUCA para o 230, voo 1884. Kilo Romeo, 0112. Papá Novembro, Aeroporto Romeu, 6 milhas da posição Conde, que a gente encerrado. Chame controle de Aracaju, 120, decimal 3. Estabilizado a aeronave. 3835, torre 118, decimal 95. 1895. Sabe, 2 milhas externas. Pode entrar? Lima, senta a fase de acolhimento imediata, 5 autorizado. Lima, senta, 0, 7. Já segui como número 2 para a também segue o táxi da 9, agora 11 horas, 9 milhas, passa agora 2 mil pés em descida, mantendo uma rota de arrival de 1 a 4, 3, 7. Pode manter a 1097, autorizado CF368, por rapaz que precisava. Oxanem 3-1-2, centro Recife, 1-2-6, decimal 0, alterna 1. Oxanem 3-2-1, centro Recife, 1-2-6, decimal 0, alterna 1-2-8, decimal 8. Boa tarde, centro 3-8-3-5, passando 3-7-2, visual, checado, aprovado. 1-2-0-7, declaro autorizado, vento 1-0-1-2-9. Recife, 1-2-0-7. 3835, boa tarde. Avistado, checado, continua a aproximação, aguarde que se livre. 3172, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 3172. Posso fazer o seu uniforme, é a identificação, voo a Lagoinhas para interceptar a chegada, bom? O ajuste estava dando 0-1-4, reposta para a descida. 3835, pista no 0, pouso autorizado, vento 1-0 graus com 1-2-9. Autorizado, pouso, só 3835. Teclado 3000, controle 1, 20, 18, 18, 18. 308, obrigado. 9 Centro Recife, 1251, alterna 123, decimal 8. Salvador, boa tarde, 2017 da Gol, solicito a voz coral. Sua voz sumiu durante a transmissão. O 2007. Confirme para 2007. O 2007 se após 4.000 autoridades do coral. Após 4.000 coral, 2007. Índia, ponto 029, 5.014, metro 2. Puxa, Xuné 6227. Puxa, Xuné 6227, confirme, remoto no 4. Afirmo. Puxa, Xuné 6227. Chegou a coordenação com a equipe de solo, direcionar a resposta pronto para o táxi. Desde Bush, instrumento, pode dar com o 6227. São 3172, autorizado Juliette para o portão 062. Juliette com 35437, de velha direita, 121, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde. Solo, Santrei. 235, lembrou, boa tarde. Santrei 835, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Santrei. 884, chama Santrei Recife. 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, alterna 2545, voo 7, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, táxi aí. Índia, quando vão chegar na torre, 118, decimal 95, ajuste 104. Gente, Pátio, Índia, ponto de espera 295, 6227. Decolado 140, controle 120, decimal 8, boa tarde. 308, 637. Nome é 337, contato com radar de decolagem, sobe via saída da EL, para nível 240. Via da EL 240, 637. Alaska Golf Uniforme, confirme intenção de pouso, 1017. Alaska Golf Uniforme, confirme intenção para pouso, 1017. Por gentileza, se for possível, autorizar a prova de coral para o 6327. Para o 08685. Obrigado. Zero no sete, chama sete Recife, 1251, alterna 1233 pelo sinal 8. 97 no salas 42 direita via o ataque do Sacha 219. Bono 097, boa tarde, Alfa Juliette, pode 3. Alfa Juliette, 3. Linha de cola da 1027. 327, turma da Nilva 1027. Obrigado. Juno 55, ponto chão 11, tá autorizado, início do pushback, chame táxi. Para o meu pé, estou agindo para o dono 094. Silvio Romeu Oscar, mantém os corredores. O agente Salvador 094, né? Posso trazer de Paris para a minha escolha da internet. Controle 627, afirmo, decolado aos 46, chama controle 120 da sinal 8, boa viagem. 208, obrigado. 17, transfere. Canal 227, contato com radar de decolagem, sobe via 6 da AF para o nível 360. está autorizada para a gente voar, Leida. Subindo 360, voo no Leida, 663-6227. Romeu Oscar, autoridade direto para o Rotatória, repasse o seu contato. Pelo Romeu Oscar, direto para o Rotatória, vai ser mais visual. Confirmando pela B225. Utilizando táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altitude micro 0 no 4, mau voo. 1-0 no 4, autorizado táxi, Pátio Índia, ponto de espera, torre 118. Voo 1620, atende a identificação da SV chegada a Mares para nível 050, o ajuste Salvador 1014. Contele 14 na chegada a Mares, até 040. Romeu India Tango Charlie, confirme o estado para todos. Papa Romeu India Tango Charlie, não há tráfego de conhecimento no setor. Tem frequência livre para coordenação. Para serviço, pode ser. 0 milhas, controle Salvador. Pode centro Recife 1260, alterna 1288. Salvador, podia confirmar o 620 na aproximação, número 1? 1620, sai como número 1 para número 1? Afirmo, 1620. Podemos atuar o Sierra 2369? 1620, boa posição ITAP. O número 0 está cancelado a restrição de velocidade da chegada da área, pode estar para a volta da vista 366. Não pode estar, porque restrição de velocidade vai para o Via Vista 366 ou o 620. Obrigado. 0 graus, 1-3 já. Pressão da linha, atenção no 0. Essa Tem para o controle? Kilo Romeo Oscar, está vivo ao fundo. Kilo Romeo Oscar, torre 118, decimal 95. 1895, Romeo Oscar. Salvador, boa tarde, é o Kilo Romeo Oscar. Capitão Kilo Romeo Oscar, boa tarde, ajuste 1014. Prossiga a final da 17, reporte força final 17. Reportará a força final do 7 Kilo Romeo Oscar. Canal 6327, 3 milhas de posição coral, serviço estará encerrado. Para descida, chama controle e leva na sequência 120 de cima 1. Oceaner 6355, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva, via Upper Zulu 10, Piraí, DCT1 base, Upper Zulu 44, Pagog. Transponder 5003, controle 120, decima 8. Acionamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. 5532, autorizando uma promessa da frente. 355, vou dar. Quando vai, eu apresento a 3 da frente. Acionamento 627, C3IF 1251, alterna 123, acima 8. 1251, 238, acionamento 227. Mike, Fox, Troy, Sierra, prossiga para controle. Fox, Troy, Sierra, confirme o tipo de equipamento e se você pode voar na floresta. Mike Foxtrot Sierra, acione de situação, voa a posição Mari para a chegada da Mari, hoje em Salvador, 1014. Capitão Kilo, o meu Oscar, tráfego avistado, autorizado com pistola 7, vento 120 graus, 129. Kilo, Romeo Oscar, livre, posição 7. 250, voa a posição Mari. Sierra, 150 para contato ao radar 62010, sudoeste de Salvador, voa sobre mantenimento 050, atenta tráfego agora 3 horas, 7 milhas, passa 2500 pés, sem contato com o controle de Salvador. Voo 1 6 2 0 Voo 1 6 2 0, voo 366, para 2500, pede a gente, Salvador 1 0 1 no 4 72500, 1014, Serra 2366, para o procedimento RNA. Batangosta, Golfo Uniforme, voo posição Serra 368. Renato, entra o seu Zulu, então. Capitão Gosta, Golfo Uniforme, ciente a fidelidade a respeito da vetoração, curva direita para 225, limite 195 milhas da próxima. Direita, agora da esquerda. Capitão Gosta, Golfo Uniforme, direita 225. Golfo Uniforme, direita 225. Salvador, será possível para o 331, assim que ficou a amostra da presente? Aguarde, 3135. Guardando o 331. Tranquilo, Romeu Oeste, 14 Salvador. Alfa, Serra 2366, estabilizado, gol 1620, vem a pista. Zona 620, também corre na frequência 118, próximo 95. 1895. Romeu, acho que é a transmissão 2/2. 3/3? Só guardando a... Ah, tem esse plano aqui agora para morrer o São Paulo, copia? São Paulo, o número 6, decola da 17, curva direita na corredora Xé, responder padrão 0153, controle 120, decimal 8. Golfo Uniforme, 1662 Noroeste de Salvador, resta navegação na proa de Duna. Desce para 2.000 pés, o ajuste na 014. Pode, Duna, posso mesmo, vai descer para 2.000 pés. Salvador, tá 3.676, informação, papá. 4.676, sua identificação, autorizado voar na proa de Itap, 46 para a chegada Mare, e descida para o nível 060. ITAP 060, são 3.676 na máquina. Esse é o pouso, pista no 0, voo 1.627. Chegou que chamou? É o azul 418, azul 418, autorizado com fins, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida Arbor, Elefa, após Elefa volta Zap, Upper Zulu 2-1. Transponder 5-0-1-6, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado nível 360, decola da 1-0, após curva à direita, no perfil da Elefa, após o Zap, Upper Zulu 2-1, na sala 5-0-1-6, controle 1-2-0-8. 4118, subida Arbor, Elefa. Lanterna, 123, decimal 8. Uma recebida 3-1-5, boa tarde. Matamos de elétrica daquilo para prosseguir na subida, prosseguir para o setor oeste da ilha. Lógica Golf Uniforme, autorizado o final do procedimento MD2 Lula da pista 90, reposta autorizado no procedimento. Passarão estabilizado, Golfo de Fora. 620. Rólogo no 620, Vitor. Rólogo no 620, boa tarde, Alfa Juliette, ponto 07. Alfa Juliette para 07, 620. A 3676, negativo, mas é preocupado após você, Vitor, 366. Golfo Uniforme está interceptando o Golfo. Adaptando o Golfo Uniforme, comentando a frequência 1-8-95. Boa noite, pode ser, com o Passador. Boa tarde, Capatão, Oscar Golfo Uniforme. Capatão, Oscar Golfo Uniforme, o ajuste no 0 no 4. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Posso ir fora. Testa 3.076. Capatão com Mike Fox Sierra, como tratou na posição de 9 horas, 9 milhas, rumo nordeste, um Alfa 320, passando nível 080, induzida para 060. Avisou o contrato, com Mike Fox Sierra. Tango Mike Fox Sierra, cancelador de inscrições de etapa, deixa para 3 metais ou ajuste na 0-4. Cancelador de etapa, confirme? Cancelador de inscrições de etapa, deixa até presente para 3 metais ou ajuste na 0-4. Meu pai na 0-4, Mike Fox Sierra. Liberada de 329 restrição em TAP. Fala da 1-0, curva à direita, subida Arbor Batac via Whisky 42 conforme a rota. Transponder 5024, controle 120 decimal 8. Charlie Sato, ISC 42, conforme a rota do plano, 120.8, controle, poderia confirmar o transponder? 5024. 5024, qual você confere? Confere, reporte pronto, suspeita acionamento. Reporte pronto, suspeita acionamento, bateria 22, primão. Longo mais que pode ser, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A030, limite radial 290 de Salvador. Esquerda 030, limite radial 290 de Salvador, mais que pode ser. Fala Salvador, bom dia, o Chinem é 6, no 4. Carmeia 314, bom dia, autorizado Petrolina, nível 340, decola da pista 10, curva esquerda, subida, borda, Lenin, via upper Zulu 20, transponder 5032, controle 120, decimal 8. Eu não passo 200 aqui. Antes do cotejamento, eu só confirma se sair da porta, a transição? Nini. November, Eco, November, em Jamaica. Só um minutinho que não temos essa transição na feira, só um minutinho. Chanamento dos quatro solo. Essa não é uma subida prevista daqui de Salvador, porém, devido à subida MOM estar comprometida na área restrita da Presidente Dilma aqui na Terminal de Salvador, as subidas foram modificadas para o pescador da subida a borda e após borda o termo igual fixo Lenin na Upper Zulu 20. Ah, sim, então. A gente então vai ser subida a borda da posição borda direto Lenin. Não é uma transição então, é isso? Afirmo. Ok, então agora está compreendido. Autorizado então Petrolina, nível 340, via Zulu 20. Decola da 10 com a esquerda, sai da borda, direto Lenin, então transponde 5032, controle 208. 6314. 6314, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportará, muito obrigado. Fala Salvador, é azul 4118 na posição 1 no pushback acionamento. Fechou, não autorizado, chame táxi. Chama táxi. Separa 2500 PES, hoje permanece na 094, autorizada Renata, e a próxima fonte é a Vita 366. 2500, reportado autorizado, já 367. Alô, Tango Oscar, Golf Uniforme, táxi via Alfa, chame na Juliette. Considere que o caixa 3 está no sinalizador. Remoto no 3 autorizado, chame táxi. Adaptando o Mike Foxen, reduz o espaço para 1809. 1809, Mike Fox Fox Air. Júlia, boa tarde, é o plano das 18h20. Boa noite, uma navegação na proa de tribuna. Transponder padrão, controle 120, decimal 8. Isso, padrão, ok. Mike Fox Air, da presente voo rotatório, desça para o 9506. Voo rotatório, desça para o 9506, Mike Fox Air. Passando 366, está 3076. Está 3076, sempre torre na frequência 198, decimal 95. 295. Abatango mais fácil, retornem as modificadas 1811. Mantenha 56 visuais e ajuste na 096. Na 096, ajuste, mais fácil, fácil. Mais fácil, correção, ajuste na 014. Na 014, ajuste, mais fácil, fácil. 231 no remoto no 2, aguarde para o push. Aguardando 2231. Passando o remoto fica daqui, eu estou usando até na para vertical de Veracruz. Linha 355 autorizado, pátio Índia, ponto de espera torre 18.95, altímetro 1.03, será o número 2 do ponto de espera, seguindo a aeronave da Azul, finalizando o pushback do portão 1. Controle Salvador. 3676, avistado, pouso autorizado, Cristina Zero, metro 110 graus, 137. Sente autorizado, pouso na 10, tanto 3676. Afirmo, estava apenas coordenando a posição, autorizado o retorno para a ponte 01. Ah, graças a Deus, eu também tenho 27. Gente, confirmou o site do passageiro e a posição da aeronave? É uma criança, gente, na vontade de teste, na poltrona 24. Gente. É, para a ponte traseira, que está mais perto da vida. Alô, Salvador, boa tarde, tá 3835, informação papá. Presente, tá 3835, para confins, só um minuto, cota para a Arton Eletra, para confins, ok? Ok, vou levar. Ponto, voa sem a Vita 368, para evitar a área restrita. Após ponte, voa 368, prisão, desce adicional. Controle, tá visão com o campo, mais pode ser a terra. Abatango, mais Foxtrot Sierra, semi-torre na frequência 1.98.95. 1.98.95, mais Foxtrot Sierra. 3.95, ajuste na 0.04. Boa. Acelerador 231, não autorizado início do pushback semi-taxi. Chamada taxa, tudo 231. Tran 3.235, cópia. Pronto, autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0, curva direita, subida da EL, Leda Mótica, via upper do 1-0, Cubage, upper do 1-6, Rosmo DCT. Transponder 5035, controle 120, decimal 8. Com fins 360, upper do 1-0, Cubage, upper do 1-6, Pasmo. Daí eu leio da Motiva, 5035-1208, até 3835. 3835, correto, repasse pronto para o fecho da questionamento. Passará 3835. 676, solo Azuno 5, direita, solo Salvador, 121, décima 9. 219, então 3676. Solo, então 3676. T3676, boa tarde, taxi de Alfa, mantém antes do Juliette. Boa tarde, Alfa, sou Juliette, T3676. Taxi. T355, autorizado, decolar, sistema 0, vento 120 graus, 129. Decolar de 90 graus, 129.

Ele está presente direto para o farol da Barra, a fim de evitar a vertical da ilha de Caparica, pois a atividade de pique dele vai se iniciar em mais 2 ou 3 minutos. Controle de Salvador, muito boa tarde, o Xanana 355, cruzando 2410. Autorizaria alguma lida, está presente? Xanana 355, contato radar na decolagem. Autorizado voar lida, subindo para o nível 360. Positivo, grato, voando lida, 360, autorizado, 6355. Torilha Juliette, autorizado ingresso, reporte alinhado em pronto, cabeceira no 7. Venha fazer a nave da passarela, ingresso Juliette, ponte 09. Juliette 9, posto passarela do 3376. Patango, Oscar de Cabral, se possível. Autorizado até a saída do pátio 3. Dados, confirme e prossegue para Salvador. Fala Salvador, Xanaero, Minha 314, portão, para a posição. Pela minha 314, contestível baixo para o push. Pode voar da presente para as Monserrat. Está 1-7, vento 1-20 graus, 1-0-2. Agora. Linha Juliette, decolada aos 2-1, direita, corredor, axé, passando o Itapó, chama controle 120, décima 8. 20.8, passando o Itapó, é o Linha Juliette. Salvador, voo 620, informação papá, 27. Voo no 620, prepara Pucajama, Aracaju, aguarda cópia. Guardando.